Abra comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 28. Os irmãos que fazem escola de discípulos conhecem esse texto muito bem. Se você ainda não participa da escola de discípulos, eu quero dizer a você que a oportunidade para o próximo semestre é você, durante o mês de dezembro, fazer a sua inscrição. Nós vamos, a partir de 1º de fevereiro, ter módulo 1, módulo 2, e vamos também, para os que já estão completando o módulo 2, ter a terceira turma da escola, que é Doutrina dos Apóstolos, módulo 3, com uma série de temas e lições novas. E é imprescindível que nós estudemos a Bíblia, irmão. Se você nunca experimentou isso, você precisa experimentar isso. Sua vida vai ser a mesma, e muitas vezes regredindo sem perceber, se você não estudar a palavra de Deus. Nós podemos frequentar cultos, nós podemos fazer muita coisa bonita para Deus, mas se nós não estudarmos a Bíblia, pode ter certeza, nada muda. Nós vamos viver na medida da misericórdia do Senhor, mas o Senhor quer que nós vivamos na medida abundante da sua graça, do conhecimento de Cristo Jesus. Isso só vem quando estudamos mesmo a Bíblia. Estudar a Bíblia é o que traz vitória. Então fica aqui o convite para você se inscrever na escola de discípulos e decidir priorizar o estudo da palavra do Senhor, o conhecimento de Cristo Jesus. E este é um versículo que nós temos estudado muito na escola de discípulos. Mateus 28, 18 a 20, diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E agora vem a última frase deste versículo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Repita comigo, irmão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais uma vez. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é uma frase que corre o risco de ficar perdida aqui no meio de tanta importância nesse versículo. A missão, a autoridade de Jesus, o batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o ensinar, o seguir o que Ele nos tem mandado. Mas o Senhor hoje nos chama a atenção para esse pedacinho do versículo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta expressão, a consumação dos séculos, diz respeito ao fim desta dispensação terrena. Jesus está dizendo: enquanto houver tempo, espaço, vida terrena, enquanto você estiver nesta dimensão física, eu estarei com você. E nós nos acostumamos tanto, irmão, com as coisas religiosas que nós ouvimos isso: amém, legal, que bom, ainda bem, né? Graças a Deus, Deus vai estar comigo, amém. Deus está com todos nós, amém, amém. Mas o Senhor quer nos chamar a atenção para algo mais forte nesta expressão: estarei convosco todos os dias. Há uma série de episódios, de acontecimentos, há uma série de problemas, há uma série de desafios, temores, medos, há uma série de indecisões ou de decisões erradas que nós tomamos e que são tomadas e causam grandes problemas para nós, porque nós não sabemos mesmo, com mais profundidade, o que significa Jesus estar conosco todos os dias. Tá bom, eu acredito, Jesus está comigo, amém, mas é que o negócio não está fácil. Nós somos desafiados pelo Senhor nesta noite a uma experiência nova da presença de Jesus conosco. A conversão de uma vida ao reino de Cristo, sermos verdadeiramente convertidos, tanto no Espírito, o que acontece lá uma vez que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, quanto na nossa carne, na nossa alma, no nosso dia a dia, que é a vida de santificação e de reino todos os dias. Este crescer, este prosperar na conversão diária diz respeito à profundidade do entendimento de que Deus está conosco, que Jesus está conosco. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Senhor, eu tenho que enfrentar algumas coisas e eu não quero enfrentar apenas na convicção de que o Senhor vai fazer, o Senhor vai me abençoar, Deus é mais, Deus é Pai, ai Senhor, afinal de contas eu também estou orando muito. Não, o Senhor quer nos levar a uma outra experiência, de entendermos o nosso espírito, como Davi entendeu no meio do vale da sombra da morte, que Deus está conosco. A presença de Jesus é algo maior, mais intenso, mais profundo do que esta expressão genérica. Deus está conosco. Vai com Deus. Deus te abençoe. O Senhor quer nos despertar para um fato real, que há alguém dentro de nós, ao nosso redor, 24 horas por dia, e esse alguém é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele está comigo o tempo inteiro, em qualquer circunstância, em qualquer situação. A presença de Jesus é real na minha vida, na sua vida. Ele fez uma promessa, ele fez uma declaração, e não tem chance alguma disso não ser verdade. Porém, nós vivemos a maioria dos nossos desafios e questões diárias como se ele não estivesse do nosso lado. O Senhor quer nos despertar nessa palavra, irmão, para uma experiência profunda de convencimento num nível muito intenso da presença dele conosco. Em Mateus, capítulo 22, verso 29, nós lemos: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Esta é uma outra declaração de Jesus que eu não posso ignorar de forma alguma. Eu erro. Você erra também, irmão? Você erra também, irmão? Tem mais alguém aqui que erra comigo? Tem mais alguém aqui? Nós erramos, e erramos tanto, irmãos. E aí vem Jesus e diz assim: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Bem, eu posso usar esta palavra conhecer de uma forma bem superficial. Você conhece o Lula? Quantos conhecem o Lula? O Lula, o presidente, irmão. Quantos conhecem o Lula? Quantos conhecem o Lula, presidente? Nunca ouviu falar do Lula, presidente? Conhecem? Conhecem o Lula, presidente? Todos aqui conhecem. Não há dúvida, não há dúvida disso. Todos nós conhecemos o Lula, presidente. Quantos conhecem Barack Obama? Conhecem? Conhecem. Muito difícil que tenha alguém aqui nesse lugar que não conhece o Barack Obama. Mas que tipo de conhecer é este? Eu ouvi falar, eu vi uma fotografia, Eu vi um filme na televisão. Outro dia ele passou na avenida e eu vi aquela confusão e deu para ver que o Lula estava lá dentro do carro. Eu vi rápido, eu conheço o Lula, mas de ver e de ouvir falar muito superficialmente. Jesus está dizendo assim: vocês erram porque vocês conhecem as Escrituras, como vocês conhecem o Lula. Mas vocês não conhecem as Escrituras de andar junto todos os dias e caminhar com intensas e profundas experiências. Não, isso aí a dona Marisa conhece. A dona Marisa conhece o Lula de uma outra forma que eu e você não conhecemos. A esposa, aquela senhora lá, a esposa do Barack Obama, conhece ele de uma outra forma que eu e você não conhecemos. Você pode dizer, mas eu conheço. Mas não é o mesmo conhecer que a esposa deles. Muito menos o mesmo conhecer que Deus tem acerca de cada um de nós. E o Senhor vem e diz: vocês estão errando, porque vocês conhecem as Escrituras, mas vocês não conhecem as Escrituras. Vocês ouvem falar das Escrituras, mas vocês não têm uma experiência profunda. Por isso vêm os erros. Vocês sabem que Jesus está com vocês todos os dias, mas vocês não sabem que Jesus está com vocês todos os dias. Vocês sabem de ouvir falar, mas vocês estão errando, e se estão errando é porque ainda não experimentaram algo muito mais profundo, como Jó, que dizia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Agora eu tive uma experiência com o Senhor que está me fazendo entender o que é essa expressão: o Senhor está comigo até a consumação dos séculos. E o que o Senhor está nos ministrando nessa noite, irmão, é que esta é a maior revelação que eu e você precisamos ter depois de termos sido salvos. Ele está comigo. Primeiro porque ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Não tem nada que eu possa fazer nessa terra sem Jesus. Nada. Eu e você podemos passear por esta semana, todos os dias, fazer tudo o que temos que fazer, cumprir todos os compromissos, todas as obrigações, alcançar todos os alvos, todas as metas dessa semana, mas não teremos feito nada se não for por Jesus. Porque essa palavra é literal e absoluta: sem mim, nada. Não, mas essa semana eu consegui isso, consegui aquilo outro. Tudo é palha que vai embora no primeiro sopro do vento e da brasa. Se eu quiser realizar algo que realmente tem importância, eu preciso de Jesus. E se eu entendo isso, eu preciso viver, experimentar com mais profundidade o que é Jesus comigo todos os dias. Em Oséias, capítulo 4, você não precisa abrir, verso 6, diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Que expressão violenta de Deus para nós, irmãos. O Senhor está dizendo um padrão dele. Não é que ele está agindo assim: você não quer nada comigo, então eu também não quero nada com você. Não, ele não está agindo segundo o nosso padrão humano, não. Nós às vezes misturamos as coisas, nós achamos que Deus é um homem como eu e você, que a gente fica nervoso, perde a paciência e chuta o balde. Não, Deus está falando de um processo natural que todas as religiões estudam, de causa e efeito. Esta é uma verdade absoluta do mundo espiritual que qualquer seita, qualquer religião, qualquer lugar do mundo estuda bem: causa e efeito. Vai aos espíritas, eles vão te ensinar o que é causa e efeito. Vai às religiões orientais, eles vão te explicar o que é causa e efeito. Vai aos crentes, aos evangélicos, você vai aprender o que é causa e efeito. Pode ser que venha com outros nomes, como plantar e colher. Mas esse princípio está presente em toda a dimensão espiritual de religiosidade do homem. E o que Jesus está falando é só isso. Bem, se você não me conhece, rejeita o conhecimento, o efeito disso é que eu também terei rejeitado você. E se eu rejeito você, se eu não posso agir na sua vida, então você vai se acumular de erros e cada erro vai trazer mais destruição ainda para a sua vida. Por isso, Oséias diz, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Nós precisamos receber uma porção de fé maior do que todas que já temos, para vivermos firmados nesta palavra. Ele está conosco todos os dias. Jesus está comigo. Eu vou sair para o trabalho, mas Jesus está aqui comigo. Eu preciso me assentar e resolver o problema com a minha família, com o marido, com a esposa, com os filhos, mas Jesus está aqui comigo. Senhor Jesus, o Senhor está aqui comigo. O teu Espírito, de fato, de verdade, está aqui comigo. O Senhor disse que estaria comigo todos os dias. O Senhor está aqui comigo. Salmo 91, abra sua Bíblia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Este é um decreto do Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Em outras palavras, o que crê mesmo que o Senhor está com ele, será livre, livrado, cercado, protegido, guardado de qualquer artimanha do inimigo. Então, por que nós tememos tantas coisas? Então, por que nós nos afligimos com tantas coisas? Por que grande parte das nossas orações? Por que uma busca intensa por socorro, por resposta, por algo de Deus, se Ele disse que está conosco? Por que isso? Por que nós sofremos tantos danos, trazemos tantos fardos? Por que nós oramos com tantos temores? A resposta está na palavra de Jesus. Vocês estão errando porque vocês não conhecem. E a nossa oração nessa noite, irmão, será uma só. Senhor, eu quero conhecer pessoalmente o que é esta verdade: o Senhor estará comigo todos os dias. O Senhor não pôs condição, o Senhor não disse se, o Senhor não falou que isso seria se eu fosse bom, se eu fosse crente, se eu fosse espiritual, o Senhor não disse que isso seria se eu fizesse aquilo e aquilo outro, o Senhor disse que estará comigo todos os dias. Eu quero experimentar isso nesta semana de uma forma profunda, nova, a ponto de eu poder dizer: agora eu estou conhecendo o que é isso aqui. Eu estou experimentando isso. A palavra do Senhor é clara em Lucas 12, verso 11 e 12, diz assim: quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. E aqui o Senhor traz um ensino para nós, irmão, e uma oportunidade de experiência. O Senhor não está apenas proclamando sua palavra a nós, Ele está abrindo os nossos olhos para uma experiência que eu e você podemos ter e teremos se nós entrarmos por esse caminho. O Senhor Jesus está dizendo nesse texto assim: você vai ser levado em uma circunstância e terá que agir de alguma forma. Mas o meu Espírito que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele vai te dar na mesma hora, diga comigo, na mesma hora. Ele vai te dar o que você deverá dizer. Irmão, grande parte, talvez a maior parte dos nossos problemas é porque nós tomamos decisões antes desta hora. Antes de chegar a hora que o Senhor disse, na mesma hora, nós nos afligimos e nós buscamos por uma solução, e muitas vezes até o maligno sabe que nós estamos ansiosos e buscando em oração, mas com ansiedade, e a ansiedade abre uma brecha para ele trazer algo que parece, mas não é a resposta de Deus. A gente antecipadamente, a gente se aflige e a gente quer a resposta de Deus antecipada, e a gente busca, e a gente chama, a gente clama, a ponto de, no momento em que chega a hora em que o Espírito Santo falaria o que fazer, o que dizer, na mesma hora, a gente não tem ouvidos para dar atenção. Ou nós estamos tão aflitos, ou nós estamos envolvidos com aquilo que surgiu antes da hora e que a gente achou que era a resposta de Deus. Então, uma primeira lição aqui é que se eu quero experimentar de uma outra forma, Jesus está comigo todos os dias, eu preciso deixar o barco seguir ao sabor do vento. Eu não vou correr atrás. Eu não vou me afligir. Eu não vou me desesperar. Eu vou esperar, porque o Senhor disse que estaria comigo todos os dias. Mais do que isso, o Senhor disse que o teu Espírito, que está comigo todos os dias, vai me dizer o que fazer na hora. Certamente, irmão, que eu não estou ensinando que Deus só responde no último instante. Deus pode trazer com um ano de antecedência uma palavra: olha, daqui a um ano, daqui a 10 anos vai acontecer assim, assim, assim, eu já estou dizendo a você, eu já estou revelando. Deus pode. Deus vai resolver uma série de coisas, Deus vai providenciar uma série de coisas muito antes, e às vezes nós nem vimos, mas já estão prontas. Mas eu tenho que proceder como quem crê que Jesus está comigo todos os dias. Não muda. Eu pequei, não muda. Eu entristeci o Senhor, não muda. Porque se o sangue de Jesus está sobre mim, se Ele é meu Senhor, pode ter certeza, Ele está comigo todos os dias. E se Ele está comigo, o seu Espírito vai me dizer na hora certa o que fazer. Então, por que temer? Por que preparar tanto cada passo milimetricamente, o tempo bem estabelecido, isso aqui, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo, vai ser assim, se não for desse meu jeito, se não for isso aqui, porque eu preciso aprender a viver como quem carrega em si mesmo, não só a resposta, mas a presença de quem dá a resposta. Senhor, eu estou aqui, olha, não surgiu ainda, mas o Senhor vai fazer algo. É como os amigos de Daniel. Olha, eu só sei que eu preciso honrar o meu Deus. Se o Senhor vai me livrar ou não da fornalha, eu não sei ainda, mas Ele está comigo. Na hora Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Eu é que não vou me ocupar de outra coisa para que na hora em que Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer, eu esteja completamente sensível a Ele. É assim num culto, irmão. Quantas vezes eu já fui convidado a um congresso, a uma igreja, a um culto, em que algumas pessoas estavam desesperadamente preocupadas em que vai ter isso, depois entra fulano, depois entra ciclano, não sei o que, não sei o que. Olha, segue a ficha aqui, ó, segue a lista aqui, olha, 2 minutos para isso, 3 minutos. E na hora o Espírito Santo queria tanta coisa, mas não pode, porque a gente fez um esquema tão rígido, a gente preparou tanto que é capaz do Espírito Santo vir e atuar poderosamente e a gente sair da reunião frustrado, deu tudo errado. Não foi nada do que eu imaginei, eu fiz, eu preparei, oh Deus, que coisa, deu tudo errado. Não, filho, não deu errado, não, peraí. Eu é que resolvi desbancar seu programa, porque eu decidi fazer o que eu queria fazer. E isso também acontece na vida pessoal de cada um de nós, na vida familiar. Tem momentos, irmão, que eu e você temos atividades, temos responsabilidades, vamos fazer com fidelidade aquilo que nos compete fazer, mas tem momentos que eu e você temos que dizer, bem, agora, Senhor, agora eu vou fechar meus olhos, eu vou dormir um sono maravilhoso, ou eu vou lá para aquele parque, eu vou passear, eu vou jogar bola com meu netinho, eu vou brincar com meu filho, agora eu vou comer aquela pizza deliciosa, eu vou receber meus amigos, agora eu vou descansar, Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor disse que estaria comigo todos os dias, o Senhor está comigo. Na hora certa, o Senhor vai me dizer o que fazer. Irmão, você quer mesmo ter essa experiência? Cada dia mais? Será que nós não estamos acreditando num evangelho um pouco distorcido, em que a gente tem que clamar ao Senhor? Nós precisamos é buscar o Senhor intensamente. É buscar o Senhor de uma forma como nunca buscamos até aqui, para experimentarmos uma outra dimensão de entendimento desta palavra simples. Eu vou estar com você todos os dias até terminar sua dispensação terrena. Fica tranquilo. E eu vou dizer a você o que fazer. João 14. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não deixe o seu coração ficar tumultuado, apreensivo. Não deixe. Crede em Deus, crede também em mim. Aí Jesus continua dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, conhecesseis mesmo, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo, Filipe, que eu estou com vocês, e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Irmão, nesse texto está revelado o segredo de Jesus. Sabe por que Jesus enfrentou tudo? Sabe por que Jesus venceu tudo? Porque ele tinha convicção de que o Pai estava com ele. Sabe o que ele quer nos ensinar? Filho, assim como eu venci cada desafio dessa vida, porque eu tinha certeza de que o Pai estava comigo, você pode vencer cada desafio dessa vida se você andar com esta certeza, esta convicção de que eu estou com você. E tem que ser uma convicção a ponto de que você não se aflija antes da hora, mas espere a hora de tudo, porque na hora de tudo, o meu Espírito vai dizer a você o que fazer, o que falar. Só descansa. Se há algum sinal que Deus deve estranhar em nós no céu, são as rugas da testa. Eu não te criei assim. Por que tanta ruga na testa? Sabe o que é, Senhor? Que a primeira coisa que a gente faz quando começa a preocupar é franzir testa e fica aí. Por quê? Você creu ou não que eu estava com você? Agora, se eu estou no barco, você acha que alguma coisa vai acontecer, filho? Não, eu creio, Senhor, eu creio. Mas você quer com o diabo? Que diabo? Não, mas você não conhece o fulano? Ele, ah, é aquele, não tem jeito, ele, é ele. Não, não é ele, é você. Você é que precisa simplesmente rir e descansar. O meu Senhor está comigo. Não tem chance alguma de dar errado, de o inimigo meter a mão, das coisas desandarem, porque eu sei que Ele está comigo. E Ele vai me dizer o que fazer. É por isso que eu ando descansado. Continuando esse mesmo capítulo de João 14, o verso 16 a 18 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. A presença de Jesus no nosso dia a dia, conosco. Primeiro, nós vimos que está relacionado a eu entender por que Jesus venceu. O Pai estava nele. O Pai estava com ele. O Espírito Santo guiava Jesus o tempo todo. Assim, eu e você. A minha experiência de que Jesus está comigo todos os dias vai se ampliar maravilhosamente à medida que eu parar de tentar resolver antes da hora, até mesmo com oração. E eu não estou dizendo que a gente não precisa orar. Ah, o pastor falou que não precisa de tanta oração. Então, graças a Deus, eu não gosto de orar mesmo. E aí, me ajudou. Não, irmão. Eu preciso apresentar ao Senhor, porque a oração não é uma petição de mendigo para Deus. A oração é uma ação celestial e terrena que materializa o que Deus estabeleceu. Então, eu e você precisamos orar. Mas nós vamos orar de outra forma. Eu e você precisamos acionar as coisas no mundo espiritual como o decreto publicado no diário oficial aciona. Assim é a nossa oração. Mas grande parte do tempo que eu gasto para ficar pedindo a Deus, eu vou poder gastar adorando ao Senhor. Porque eu já sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor não me disse ainda como fazer, se o Senhor não mandou ainda a solução, a resposta, vai chegar na hora certa, porque não é a hora ainda. Porque o Senhor disse que falará comigo e me ensinará todas as coisas e colocará nos meus lábios o que eu tenho a dizer ao governador na hora certa. Então eu vou descansar, Senhor. Mas, para eu viver mais ainda essa verdade de Jesus comigo todos os dias, eu preciso ampliar meu entendimento sobre a volta de Jesus. São duas coisas que estão diretamente ligadas, impossível desassociarmos estas duas coisas. Eu só posso crer que Jesus está comigo e viver isso intensamente, cada dia mais, se eu vivo a realidade da volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. O arrebatamento da igreja é algo real que está para acontecer a qualquer momento. É verdade, irmão. Eu vou deixar a chave do meu carro com você e você